Levantemos os olhos quando a tristeza chegar, como se grande borrasca devesse a vida tragar. Jesus promete o consolo, sim, através da oração. Oh, que alegria, cantemos as graças da redenção. Confiando em Jesus, cada momento, sempre, sempre a subir neste avivamento, pois se o divino amor brilha sem par, como batamos as trevas sem vacilar. Confiando em Jesus, cada momento, sempre, sempre a subir neste avivamento, pois se o divino amor brilha sem par, como batamos as trevas sem vacilar.